flowers, so tell me what have I done to deserve this? What have I done to deserve this? Reaction for now. direction. Prove everything I do. We'll be right back. você conferiu Maria Mena, Habits, Pollock, Body Locker, Khaled Rashdi, Piano, Pet Shop Boys, What Have I Done To Deserve This, Lawrence Guy, Wichita Falls. Iniciamos a sequência com Sonic Fiction, Waiting For. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Você está na Rio Sul Rádio, com a qualidade de áudio que permite que você compreenda melhor. A guitarra. O baixo. Os teclados. A batida. Melhor maneira. Todas as boas músicas. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 10:35. Inglês. Cedo ou tarde você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Up at the stars, they're like pieces of art floating above the ground. It's a Friday night and the streetlights are all saying your name. They always say your name. Before you go home, I should let you know I'm so glad that you came. I know that we went late, but look up at the stars. They're like pieces of art floating above the ground. You know we could fly so far. The universe is ours. I'm not gonna said, it's taking us till now to be together in this town, yeah. A couple of years we've been making plans. Somehow you always seem to understand. So let me spend the night in Wonderland with you. I am feeling so lucky. You know we can fly so far. The universe.